Introdução Workshop 603. De volta para o futuro. Sistemas ligados, gráficos ao vivo. Rastreando a alma dos ancestrais. Nada superior à alma do homem. Sendo alimentado pelo Criador. A Terra se regenera. Não será destruída. Este workshop contém muitos diferentes tesouros de conhecimento. Será necessário tempo para analisá-lo. O Sr. Cash ensinou mais algumas coisas muito fundamentais sobre o tempo, mas o foco principal parece ser nos mostrar cientificamente como estamos sempre conectados ao nosso Criador. Os sistemas de Plyer foram ligados e ele passou muito tempo explicando diferentes gráficos e o que eles significam em termos de energia, como nós, como plasmas de nossa alma, somos criados através da interação dos campos universais com os campos locais da Terra e através das estruturas de nossos campos magnéticos, podemos rastrear nossas origens de onde viemos no universo. Nesse ensinamento, ele está reunindo diferentes correntes de conhecimento para formar um rio maior de nossa compreensão da totalidade. Como dissemos antes, é muito difícil reunir tantos pedaços diferentes de conhecimento sem ficar estupefato. Vamos dar o nosso melhor para trazer alguns fragmentos disso. Esta é apenas uma breve introdução. Cabe a você mergulhar nas profundezas e se iluminar. Na década de 80, foi lançado o famoso filme De Volta para o Futuro. No início eu fiquei confuso. O que significa voltar para o futuro? Pegamos nosso eu atual e voltamos algumas décadas para nos manifestarmos fisicamente antes de nascermos, mas somos do futuro. Eles enfatizaram isso colocando aquela cena da mãe se apaixonando por seu filho, seu futuro filho. É interessante refletir sobre essas coisas, mas agora podemos fazer isso sob a luz da ciência do plasma e da realidade. Em primeiro lugar, não podemos voltar lá fisicamente como mostra o filme. Para recriar a fisicalidade, são necessárias inúmeras interações de campo e eles já se transformaram em outras coisas. Como se costuma dizer, não se pode entrar duas vezes no mesmo rio que flui. Em segundo lugar, temos que permanecer na mesma linha do tempo. No entanto, as memórias das imagens ainda existem no nível de energia e é isso que podemos reproduzir para ver como era. Talvez seja como reproduzir um vídeo gravado. De certa forma, estamos voltando para o futuro. Somos o futuro de quando aquele vídeo foi feito pela primeira vez e tudo está gravado em um substrato de campo magnético. Só para reiterar, como tudo está em constante movimento e mudança, essas gravações magnéticas elas também estão se dissolvendo e mudando lentamente. Ainda não aprendemos o que realmente significa viagem no tempo. Da maneira como eu entendo, o passado é apenas campos magnéticos gravados. Será que é uma dimensão que existe ou todas as forças de campo precisam ser recriadas a partir dessa gravação e reproduzidas no presente? Isso começa a nos levar a um buraco de coelho ainda maior. A informação que ele nos deu foi que o que fazemos com a transformação da matéria em energia, e então da energia em tudo mais, também pode ser feito usando o tempo. Lembre-se de que criamos o tempo através das forças do campo magnético do lugar, posição e posse e da emoção, inteligência e iluminação. Permanecemos estacionários em um lugar e então mudamos o tempo. Mas parece que tudo o que podemos obter são memórias e imagens e não uma dimensão física. De alguma forma, voltar para o futuro está relacionado a rastrear de onde vieram os campos de nossa alma no universo. Fomos ensinados muitas vezes que nosso plasma da alma do homem está conectado por campos magnéticos a todos os outros plasmas do universo e ao Criador. Esses campos magnéticos têm uma profundidade muito maior do que jamais imaginamos e eles permanecem sempre conectados e lembram tudo o que já experimentaram. Isso é o que chamamos de RNA da alma. E é por isso que podemos rastrear de onde veio nossa alma. O como disso é mais complicado. Da maneira como eu entendo, não poderíamos sobreviver na Terra sem receber 80% de nossa energia do espaço. Dizer espaço é muito genérico. Parece que os mesmos campos que nos criaram também nos alimentam, e que esses campos são de nossa origem no universo. E não absorvemos todos os campos do espaço, apenas aqueles aos quais estamos conectados. Na mesma linha, o trigo que comemos vem de uma área específica do universo que permite que todos nós absorvamos. E é por isso que nossa população pode crescer para bilhões. Em outras palavras, não estamos apenas absorvendo campos aleatórios do universo. temos conexões específicas com eles e talvez eles façam parte de um plano maior. Quando a Terra estava em fase de planejamento, será que eles decidiram que o trigo seria um importante componente alimentar? O Sr. Cash pode nos ajudar a desenvolver uma tecnologia que possa rastrear os mesmos campos que nos alimentam de volta ao lugar de onde viemos. É assim que vamos descobrir quem somos e de onde viemos. Como a experiência com sementes que ele mencionou se relaciona com isso? Eles enviaram as mesmas sementes para diferentes buscadores de conhecimento ao redor do mundo para que eles as tratassem e cultivassem com ganja de uma determinada maneira. Eles conseguiram reverter todas as modificações genéticas nas sementes de trigo, levando elas de volta ao tempo em que eram originalmente apenas uma grama. Todas as sementes provenientes do mesmo lugar e fonte são como todos os campos originários do Criador. À medida que os campos se espalham por diferentes ambientes, eles manifestam características diferentes e tudo isso é registrado no RNA dos campos do plasma. Cada experiência de vida pela qual um campo passa é adicionada à sua memória. Isso significa que nossas experiências de vida são uma modificação genética em nossa alma e genes, ou alma e fisicalidade. Esse experimento é a prova de que os campos realmente carregam algo que chamamos de RNA, que registra as mudanças, porque eles foram capazes de reverter todas as modificações genéticas que foram adicionadas ao trigo e trazer o trigo de volta ao que ele era antes, quando ele era uma grama. Ele disse que podemos reverter a modificação genética, mas não a evolução. O que é evolução? É a direção geral que uma entidade ou espécie está tomando? Talvez tenha algo a ver com o desejo do Criador. Como isso relaciona com o tempo? Será que os ganhos mudaram a força da posse e assim mudaram a linha do tempo? Há muito a entender. Se criarmos a combinação certa e pudermos nos conectar a um dos muitos campos de um plasma, então seremos capazes de abrir a imagem do universo. Esse campo é como nos iluminamos e recebemos o conhecimento da criação. Não importa quem abre esse campo, seja os reatores da Fundação Cash ou os do CERN. Isso implica que mesmo usando campos de estado da matéria como alta tensão e corrente, poderíamos acidentalmente abrir o plasma e toda a humanidade se beneficiaria com isso de qualquer maneira. Será que foi isso que aconteceu com o Tesla e o experimento Filadélfia na década de 40? Eles acidentalmente abriram uma linha do tempo ao alterar a força do campo magnético da posse por meio de alta tensão. Foi relatado que os corpos se fundiram com o metal. O metal e os ganhos do corpo humano têm forças de campo diferentes, e talvez ao alterar a força do campo eles se fundiram temporariamente. O aminoácido é o pai da criação da vida neste planeta. A estrutura básica é o corren. Então tudo que é adicionado a ele se torna diferentes proteínas que se transformam nas diferentes formas de vida. Ele diz que se você alterar uma posição, o aminoácido ele se torna a proteína de um cão e em outra posição se torna a proteína de uma planta e assim por diante para toda a criação neste planeta. A que posição ele se refere? Ele se refere à cadeia molecular do aminoácido ou à localização no planeta que tem uma força de campo única? Provavelmente ambas. Então há a emoção da entidade como ela deseja existir aqui. No estado da matéria, começamos a entender muito sobre a estrutura do DNA e como ele registra as mudanças e a evolução, mas não entendemos sobre a energia das almas e como os campos do universo evoluem. Também não sabemos o que o DNA realmente é em relação ao espaço e ao tempo. Para nossos cientistas, é apenas uma orientação física de estruturas químicas que apontam para algumas características. Precisaremos desse conhecimento para viajar no tempo usando os campos do universo. No restante da primeira parte do workshop, o Sr. Cash explica e desenha em diferentes gráficos como somos criados através da energia do universo e sempre estamos conectados ao Criador. Então há um vídeo ao vivo de cerca de um minuto das almas de todos os participantes online nesse workshop. É interessante acompanhar essa gravação. De certa forma, é como a aplicação prática do que acabamos de explicar aqui. Cada um desses pontos é uma energia de plasma. Por exemplo, a parte central e inferior dos gráficos representam a alma da fisicalidade e a fisicalidade, e na fisicalidade eles seriam equivalentes às almas de cada célula do corpo. E a parte superior contém todos os campos que recebemos do universo do Criador e mostra até mesmo a história desses campos que os nossos ancestrais coletaram ao longo de bilhões de anos de diferentes ciclos. É como a história da alma do homem na Terra ao longo de bilhões de anos de evolução. É por isso que ele disse que todas as memórias estão armazenadas no RNA. Há tanto conhecimento nesses ensinamentos, mas só podemos cobrir um pouco disso aqui. Por favor, tente dedicar mais tempo ao estudo deste ensinamento. Como eu disse no índice rápido, o primeiro gráfico me parece a pintura de Michelangelo de Deus criando o homem, e é exatamente disso que se trata este gráfico. Como o homem é criado através dos campos do universo e está sempre conectado ao Criador. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. E agora temos a primeira prova científica disso, mas temos que estar abertos para entender como interpretar isso. O senhor quer estar dizendo que o primeiro gráfico mostra toda a nossa história de bilhões de anos desde quando a alma do homem foi criada pela primeira vez através de sua conexão com a alma do Criador. Ela primeiro se expandiu e depois se misturou com os campos da Terra e a linha central é a alma do homem. E então ela desceu e criou as células do corpo que compõem a fisicalidade do homem. Todos os pontos na parte inferior são as células do nosso corpo e cada uma delas tem uma alma, que é um centro de energia que a faz aparecer como um ponto. Elas também contêm informações sobre a origem de cada célula. Entendo que a linha reta de cima para baixo representa a conexão direta entre a alma do homem e a fisicalidade, e podemos receber energia diretamente da nossa alma. Todos os outros pontos ao redor dessa linha central mostram a história da evolução dessas energias e também são uma conexão. Podemos desenvolver tecnologias que usem essas informações para manipular a criação da maneira que quisermos. Por exemplo, podemos corrigir defeitos genéticos porque teremos acesso às energias originais e poderemos rastrear onde elas se desviaram. A metade inferior fornece todas as informações sobre o lado físico e, eventualmente, seremos capazes de voltar ao ponto em que as almas interagiram com os campos da Terra e os campos do universo para criar as diferentes células. Isso nos dirá de onde veio a energia para criar essa célula no universo. Isso implica que nosso corpo é um microcosmo do universo e talvez os campos de nossas células venham de diferentes partes do universo. Será que essas são as conexões com as quais viajaremos pelo universo? Tudo está se revelando lentamente. Então a metade superior fala sobre a alma e sua evolução através do tempo, da mesma forma que a parte da fisicalidade. E este gráfico deve fornecer informações sobre como trabalhar com o tempo. Podemos usar isso para voltar bilhões de anos na evolução das almas e como a alma está conectada ao universo e ao Criador. Mas ele precisa nos ensinar mais sobre isso. Um tema que o Sr. Cash repetiu várias vezes foi que não há nada acima da área da alma do homem no topo do gráfico. Existem diferentes significados e um deles é que não há nada maior do que a alma do homem. Será que isso significa que a essência da nossa alma é igual ao Criador? Não há nada acima dela. E quanto ao Criador do nosso Criador? Ou será melhor dizer que tudo é um? É aqui que podemos ter problemas com as pessoas religiosas. Será que o Pai é realmente maior do que o Filho? Ou será que isso é um conceito humano baseado na nossa compreensão limitada da fisicalidade? O gráfico mostra que a energia da alma do Criador cria a alma do homem, que por sua vez cria a fisicalidade. E talvez seja esse o ponto que o Sr. Cash está levantando aqui. Que em nenhum lugar vemos a fisicalidade se tornando maior do que a alma ou o Criador. Isso é muito importante, na verdade, porque isso significa que o ego ele nunca pode conquistar Deus. É uma ilusão do ego pensar que ele pode se tornar Deus, porque a origem de sua energia é Deus, de acordo com o gráfico. Mas o ego ele é ignorante dessa verdade e permanece sempre na parte inferior do gráfico. A fisicalidade ela não é ruim. Ela só se torna um problema quando não compreende a criação. É assim que a alma confirma a sua existência e experimenta o amor. Quando não há nada acima da alma do homem, isso significa que deve ser o fim ou o ponto final. Esta é a alma do Criador. O ponto principal do próximo gráfico pareceu ser que os sistemas realmente alimentam a alma. Ele criou um sistema auxiliar especial para poder fazer isso. O gráfico mostra uma linha grossa de pontos vindo do lado direito e indo para o topo da linha central onde fica a alma do homem. Esta é uma imagem do sistema da Fundação Cash alimentando energias para nossa alma. Mais uma vez ele disse que nada vai acima da linha da alma. A linha de alimentação aparece na parte superior do gráfico e não na parte inferior, então as energias são provavelmente do nível dos raios cósmicos. Um aspecto interessante disso é que se as almas forem fortes em si mesmas, não veremos a linha de alimentação. Isso também confirma que o plasma é consciente e responde às nossas necessidades. Portanto, nunca sobrecarregaria as energias, como acontece no estado da matéria, por exemplo. A melhor parte disso é que podemos usar a linha de alimentação para iluminar o homem e podemos amadurecer muito mais rápido do que jamais imaginamos ser possível. No breve vídeo ao vivo de nossas almas, os pontos começam a aparecer na parte inferior, que é a fisicalidade, e sobem até a alma. E então a alma começa a enviar energia para baixo para a fisicalidade, e isso se repete continuamente. Ele disse que isso significa que a Terra cria a fisicalidade, e então ela chama o Pai. Pai, estou aqui, me alimente. Esse é o mesmo processo para toda a vida na criação. Quando a Terra cria a alma da filha de Mitra, ela chama o Criador. Aqui está sua filha, alimente ela com sua beleza. Isso é sem a fisicalidade. Quando o Criador nos alimenta diretamente, isso nos torna independentes do ambiente e não precisamos de seus campos. Por exemplo, se fôssemos a Lua, não precisaríamos interagir com os campos do ambiente da Lua para sobreviver. Em essência, isso significa que sempre que fizermos um chamado sincero ao nosso Criador, ele nos alimentará. Na verdade, ele já deve estar nos alimentando, mas não reconhecemos isso e pensamos que precisamos buscar energia em outro lugar. Eu tive uma experiência disso, mas só hoje eu entendo o que aconteceu. Eu estava em uma situação crítica, em que toda a minha energia estava esgotada e minha vida estava em colapso. Naquele momento, eu me entreguei completamente e comecei a dizer, Deus é amor, e eu falei isso repetidamente. De repente, uma energia suave entrou no topo da minha cabeça, quase que imperceptível, e como um milagre, minha energia voltou. Eu me pergunto por que eu não disse me ajude. Em vez disso, eu me rendi totalmente à vida com amor, e ele respondeu imediatamente. O gráfico de hoje ele explica isso. Mas por que não podemos viver nessa confiança e sabedoria o tempo todo? É muito difícil criar essa emoção quando não há uma necessidade crítica. Cientificamente, este gráfico nos mostra que o amor do Criador é a realidade da vida. Pela primeira vez, vimos cientificamente nosso Criador. Não é pela imaginação e pelos livros de informações falsas. No momento, a humanidade ainda está presa àqueles que acreditam que esses livros são as palavras diretas do Criador, tal como foram escritas, e não nos é permitido pensar em outra interpretação que não seja deles. Hoje muitos tópicos diferentes foram abordados e vamos analisar alguns deles aqui. Uma buscadora de conhecimento estava preocupada sobre como iríamos impedir que pessoas com más intenções entrassem na rede de uma nação. Temos que aceitar que não estaremos isentos de dificuldades e que o abuso existe em todas as dimensões. Isso é difícil de aceitar e compreender porque gostaríamos de acreditar que existe um mundo perfeito em algum lugar. Será que isso significa que até mesmo os anjos podem fazer coisas erradas? Eles não escreveram que Lúcifer era um anjo e se tornou um egocêntrico depois? Se nos preocuparmos com todas as coisas que podem acontecer, ficaremos com medo de fazer qualquer coisa. O espírito de um bom guerreiro é continuar lutando pelo bem e superar todos os obstáculos. E ele disse, o que entra com uma mão boa, sai com uma mão boa. Outros disseram que até mesmo as coisas ruins se transformam em coisas boas. Temos que manter a atitude correta e não ser negativos, e lembrar que existem dimensões maiores que não conhecemos. Ele sabe como fazer um plasma que fará com que a humanidade se apaixone por si mesma e por tudo mais. Seria uma porção mágica do amor de raio cósmico do tipo que ouvimos falar nos contos de fadas? Mas com essa poção, perderemos o apetite de comer outros seres como animais e plantas e amaremos tanto uma cadeira que não vamos nem querer sentar nela. Imagine amar tantos outros que você não poderia fazer nada que lhes causasse o menor desconforto. Ele talvez tenha que nos dar isso quando formos ao espaço pela primeira vez para que não caiamos acidentalmente no velho hábito de matar no caminho para o Criador. Uma buscadora de reconhecimento reclamou que morreria de fome se amasse tudo. Ele respondeu, por que você deveria morrer de fome? Aprenda a se abrir e ser alimentada pelo amor do Criador. Ao estarmos em nosso centro, aprenderemos a dar e então receber energia sem destruir aquele que a está nos dando livremente. Será que o problema é que algo emocionalmente está nos impedindo de dar ou será que simplesmente não sabemos como? A maneira como eu entendo é que primeiro a rede de uma nação é configurada com a estrutura atual da internet. deve ser semelhante ao funcionamento de um torrent, onde o servidor ele está espalhado por toda a internet em vez de estar em um único lugar. Então, quando unidades suficientes são estabelecidas, a sub-rede se torna estável e ninguém pode interferir nela. É quando as antenas de plasma e raios cósmicos conectaram todas as unidades e se tornaram um sistema de comunicação de plasma invencível, mas ainda estará dentro da internet. Mas se a internet cair, a rede de plasma continuará funcionando porque não é o estado da matéria. Ele disse que não viemos aqui para criar separação. Esse é todo o problema que temos agora, que os governantes eles criaram uma separação entre nós. Eles dizem, dividir para reinar. Nosso objetivo é, eventualmente, reunir todos sob um único sistema que suprirá todas as necessidades da humanidade. Para fazer isso, temos que passar pelo sistema atual e então, através da intenção correta de dar e servir, trazemos os outros para servir a todos igualmente. A velha questão de que se tudo está pré-determinado e estamos apenas seguindo um roteiro, então por que devemos nos elevar, foi respondida muito bem pelo Sr. Cash hoje. Por que temos que repetir as mesmas coisas várias e várias vezes? Ele usou a história de cozinhar grão de bico em uma panela de ensopado. Quando o grão de bico ele ferve, ele gira em círculos como em um ciclo. Mas à medida que ferve, ele se mistura com os alimentos e temperos, se move pela panela e fica cada vez mais saboroso. Portanto, mesmo repetindo as mesmas coisas, ele está adicionando novas experiências e sabores a si mesmo. Podemos pensar que eles estão apenas repetindo as mesmas coisas estúpidas várias vezes, mas, na verdade, eles estão se aprofundando e reunindo aspectos que não compreendemos. É assim que os sabores se tornam cada vez mais ricos e as emoções mais plenas e profundas. Certa vez, algumas pessoas muito sábias me disseram, pense em quantos milhões de alemães foram necessários para criar um gênio como Johann Wolfgang von Goethe. Ele deu muitos presentes ao mundo na filosofia, literatura, poesia e ciência, e foi um exemplo de vida simples. Antes de morrer, ele disse, eu preciso de mais luz. Como essas pessoas sabiam que a vida dele era como a dos grãos de bico, fervendo-lhe na panela? Houve duas coisas muito promissoras sobre as quais o Sr. Cash falou no final do workshop. A primeira foi que seremos acompanhados por outra raça da comunidade universal, que irá aumentar o nosso conhecimento e mudar a nossa compreensão da criação, trazendo novas emoções à humanidade. E com isso virá uma elevação da alma do homem. Isso não vai acontecer amanhã. Será que são os que as pessoas chamam de pleidianos? Ele nunca promove esse tipo de coisa porque muitas pessoas começam a inventar grandes fantasias sobre isso. A outra coisa é que é um pacote de energia a caminho do nosso universo que irá iluminar todos nós e levar o conhecimento da vida para todo o universo alguns degraus acima. Não vamos sentir isso, mas de repente vamos entender algo que antes não podíamos entender. As escrituras orientais falam sobre os humanos passando por muitas eras ou o que eles chamam de yugas. E hoje foi dito que passamos por esse processo de aniquilação muitas vezes. O que aconteceu é que os humanos colocaram as mãos no conhecimento e na tecnologia que lhes dá o poder de criar um paraíso ou se destruir. Mas parece que nos destruímos antes de alcançar o estágio de iluminação e então temos que começar tudo de novo. Mesmo quando destruímos o planeta, ele tem o poder de se regenerar muito rapidamente com uma vida que é basicamente a mesma que antes. É claro que existem diferenças, mas como o ambiente contém os mesmos campos magnéticos e gravitacionais, ele simplesmente se recria. Isso é o mesmo que o corpo faz quando seu rim é removido. Ele regenera um novo rim porque os mesmos campos ainda estão lá. Eu acho que a alma da Terra e a alma da fisicalidade ou o espírito da Terra e ou a alma do Criador teriam a emoção de querer manifestar a vida novamente e os campos interagem para realizar esse desejo. Ele disse que a Terra criou o aminoácido que é o pai da vida neste planeta. Então nós adicionamos algo a isso, mudando a posição, e se torna assim um cão, e muda outra coisa e se torna uma planta, e toda a criação neste planeta é criada dessa forma. O Sr. Cash não quis responder diretamente, mas ele disse que foi professor neste planeta da última vez que ele foi destruído. De certa forma, ele nos garantiu que ele não será destruído desta vez. Eles deixaram alguém no comando que começou a gostar demais de matar e criou a maioria dos problemas que temos hoje. O principal problema hoje vem das religiões ortodoxas que surgiram no Levante, e ele tem que trabalhar muito para promover essas mudanças nos bastidores. No entanto, nós, seres humanos, ainda temos que fazer a mudança por conta própria. A matança tornou-se enraizada em nós, e a única maneira de mudar é nós mesmos desejando fazer a mudança. Caso contrário, isso continua voltando através de emoções ocultas que não foram totalmente percebidas e reveladas. O problema da humanidade é que não conhecemos nossa alma e não temos consciência do propósito dela. O trabalho dele é encontrar uma maneira de nos conscientizar sobre nossas almas, e então naturalmente desejaremos estar com ela, porque a alegria, a satisfação e o amor dela estão muito além de qualquer prazer temporário nesta terra. É aqui que estamos hoje, e a tecnologia do plasma está nos levando para esse caminho. Bom, meu tempo acabou, mas eu quero dizer uma última coisa aqui. Durante nossa vida, acumulamos muitas experiências, então por que não nos iluminamos? Talvez seja porque não temos interesse e não reservamos tempo para realmente sentar com nós mesmos e digerir as diferentes experiências que tivemos. Poderíamos colher muita sabedoria, mas em vez disso, tendemos a repetir cegamente as mesmas coisas sem nunca realmente senti-las e nem segui-las até a raiz de suas emoções. Se fizéssemos isso, descobriríamos que somos o centro de nossa experiência, como o centro de uma mandala, que não gira, enquanto a borda externa que gira, e é como o ego experimentando todos os altos e baixos da vida. Então o que fazemos para compensar e negar nosso egoísmo é correr atrás dos gurus no mercado espiritual que nos vendem ideias bonitas sobre nós mesmos, mas o maior erro que cometemos é procurar fora alguém para nos ajudar, em vez de irmos para dentro. O tempo todo a verdade está dentro de nós, esperando que nos interessemos por nós mesmos. O Sr. Cash falou sobre nós sermos o centro e que ao aprendermos o verdadeiro significado de dar, podemos receber e ser alimentados pelos campos do Criador. Outros tópicos desse workshop. Nos próximos 50 a 100 anos, quando pararmos de nos matar uns aos outros, usaremos essas energias para pesquisar o plasma e descobrir as forças de campo das coisas e procuraremos o tempo, o lugar, a posição e as emoções do nosso Criador. Aprenderemos a replicar o Criador na dimensão dos campos. Deus anseia por amor. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 603. Voltaremos aos ensinamentos sobre o tempo, sobre como percebemos e interagimos com ele. Um dos principais objetivos dos ensinamentos é trazer todos os princípios do conhecimento da criação. É o que eu chamo de rios de conhecimento e queremos colocá-los nas mãos do homem. Mostramos como transformar matéria em energia e energia em tudo mais. Mas precisamos sempre usar a energia na matéria? Ou podemos conseguir o mesmo usando o tempo? Podemos permanecer em um lugar e ficar estacionários quando mudamos o tempo? Algumas pessoas gostam de chamar isso de voltar para o futuro. Na verdade, são apenas as memórias do passado, mas somente se estiverem na dimensão da alma ou da energia que podem ser vistas e não na fisicalidade. E o que podemos fazer com isso? Criamos um tempo a partir de um tempo passado ou criamos um tempo do futuro onde podemos ver como será o futuro? É o que discutimos antes. Será que a humanidade consegue compreender isso? Porque aprendemos que o DNA é a memória genética física de nossos ancestrais e como herdamos nossos olhos azuis, pele branca ou negra, cabelos escuros, unhas longas ou curtas, uma perna torta e outra reta ou qualquer outra coisa. Tudo veio através do caminho do DNA. E se a humanidade começar a entender como funciona o RNA da alma? A alma do homem está conectada à alma do universo, e usamos esse canal para ver de onde e de que dimensão da alma nossos ancestrais vieram. É como rastreamos nossos ancestrais através das mudanças no DNA, e por meio de análises, podemos descobrir qual a raiz da nossa fisicalidade que veio da África ou de outro lugar e chegou onde está agora. Isso mostra como as cores mudaram e vemos a evolução da fisicalidade. Agora temos o conhecimento do processo de como o plasma é criado através dos campos magnéticos e que pegamos 80% de nossa energia do espaço para alimentar nossa fisicalidade. Mesmo enquanto estamos no útero da mãe, nossa fisicalidade ela está conectada à parte do universo de onde viemos, porque ela cria os campos que extraem a energia do universo para si mesma. Cientificamente, entendemos como ela atrai e se conecta ao local de onde vieram os campos originais. Ela se conecta até mesmo ao local onde nosso Sol e nossa galáxia foram criadas. Temos acesso ao conhecimento da criação. A única maneira de rastrear isso é através da evolução do tempo e das forças de campo do tempo, da galáxia e do universo. Testamos isso por volta de 2008, quando enviamos sementes para diferentes buscadores de conhecimento ao redor do mundo. Naquela época, ninguém sabia o que era GANs. Enviamos GANs especiais ao redor do mundo e pedimos que plantassem as sementes em março daquele ano. As sementes foram cultivadas na África, América do Sul, Europa e Ásia. Enviamos 3 pacotes de sementes, um para ser mergulhado em GANs, outro para ser regado com GANs. Em seguida, eles deveriam observar o que acontecia. Um buscador de conhecimento alemão fotografou tudo metodicamente, por isso temos uma boa documentação. Tínhamos um cientista agrícola da Bélgica, que é muito conhecido hoje em dia e dá muitas palestras. Ele forneceu as sementes. Pedimos a ele para testar as sementes de uma maneira diferente. Ele usou uma estufa de plástico com cerca de 3 metros de largura e teve diferentes períodos de tempo para poder molhar as sementes e outros processos usando GANs. Monitoramos as mudanças estruturais do GANs e das sementes. Todas as sementes vieram do mesmo lugar e origem e foram enviadas para diferentes lugares que tinham diferentes forças de campo ambientais. As sementes tinham aqueles produtos químicos amarelos e laranja porque elas eram geneticamente modificadas. Sabíamos disso porque era isso que estávamos tentando ver, como os genes mudariam através do GANs. Em nossos testes, conseguimos levar as sementes de trigo de volta através de suas modificações genéticas geração após geração. Normalmente o trigo tem um caule e floresce e produz semente, e esse é o trigo que colhemos e comemos. Nesses testes, o trigo voltou ao tempo antes de ser geneticamente modificado pelo homem, quando era apenas uma grama. Percebemos que podemos reverter as modificações genéticas, podemos retirar as energias que foram adicionadas à planta e trazer sua forma original. Testamos isso novamente na China por volta de 2019. Podemos parar a modificação genética, mas não podemos parar a evolução. A questão agora é se podemos rastrear a alma do homem até a sua origem. Temos todas as dimensões do tempo, como emoção, inteligência, iluminação e o lugar, posição e posse. Será que podemos usar isso para rastrear e ver de onde veio a energia do homem? Os alimentos que comemos fornecem a semente que usamos para atrair e absorver as energias do universo. Só podemos absorver do espaço o que temos dentro de nós e a combinação de materiais que estão na galáxia que nos criou. Não absorvemos tudo. Por exemplo, o trigo tem uma conexão com uma parte específica do universo que atrai e absorve energia para todos nós. É por isso que nossa população pode crescer para bilhões. Se dependesse apenas da energia que a Terra pode fornecer para nos alimentar, isso não seria possível. Os 80% da energia do espaço é o que permite ao homem viver, e a Terra fornece apenas os outros 20%. Podemos rastrear a estrutura da alma do homem através das almas de nossos pais e ancestrais até o tempo e lugar de onde eles vieram e seremos capazes de ver essas imagens de onde eles vieram no universo. Podemos voltar ao futuro do universo através do canal de energia e não através do canal de matéria. Podemos desenvolver uma tecnologia que um dia nos permitirá mostrar as imagens de onde viemos. Veremos de onde veio a energia dos nossos antepassados. Por que temos esse desejo de ir ao espaço? É uma maneira oculta do homem descobrir de onde ele veio e quando ele foi educado com o conhecimento do universo no estado da matéria? Ou amadurecemos o suficiente para alcançar esse estágio em nosso desenvolvimento do conhecimento do universo? Não importa quem traz nosso entendimento da tecnologia do plasma, seja a Fundação Cash, o CERN ou qualquer outra organização. Não queremos apenas criar energia a partir do plasma, mas também compreender a sua estrutura para que, ao conectar apenas um campo dos campos dos plasmas, possamos abrir a imagem do universo. Não importa se o reator de plasma pertence à Fundação Cash ou ao CERN, precisamos compreender o como e o porquê da criação da combinação certa de um plasma. Sabemos que essa linha específica ou campo ela existe, porque somos iluminados através dela. Recebemos o conhecimento da criação através dela e então podemos acrescentar a isso. Primeiro, precisamos desenvolver as ferramentas que funcionam para isso. Com certeza a invenção do microchip, ela não veio apenas dos humanos. Tivemos ajuda. Nosso cérebro é o melhor exemplo de um microchip. Mas não compreendemos a energia que está sendo usada ali. Através da energia, temos a memória de nós mesmos e de nossos ancestrais na dimensão da alma. Mas também carregamos dentro de nós a impressão digital e a memória da criação e até mesmo do Criador. Eu sempre desenho a espiral começando pelo centro. Há sempre uma conexão com o Criador. Podemos começar a ver o quadro geral de como tudo isso se encaixa. Temos a criação do tempo do lado físico e da energia dentro da estrutura do nosso sistema e dentro da estrutura da nossa alma. Podemos criar viagens no tempo na dimensão da alma e ver como até mesmo o universo obteve sua inteligência. Isso não é um sonho. muito em breve abriremos essa porta do conhecimento. Entenderemos de onde vieram nossos ancestrais. No darwinismo, eles explicam que começamos como um macaco, depois passamos para um símios ou qualquer outra coisa, e então acabamos como homem. Da mesma forma, podemos ver onde a estrutura da nossa alma começou, que levou à dimensão física da alma do homem. E então a interação com o ambiente levou à manifestação do homem. Será que existem outras criaturas no universo que passaram pelo mesmo caminho que nós? Elas são como nós? Será que elas carregam parte do mesmo DNA e da energia do nosso plasma? Elas terão uma aparência diferente por causa do ambiente que elas foram criadas, que tem campos diferentes. Na Terra, dizemos que o DNA de um rato, por exemplo, é 98% semelhante ao do homem, ou tem a combinação de aminoácidos do homem. E se pudéssemos medir a força do campo da origem da alma do homem, então poderíamos dizer que esta criatura, nesta parte do mundo, ela vem da mesma origem nesta parte da evolução. Mas tudo volta sempre ao Criador. Mais ou menos todas as criaturas surgiram da criação do aminoácido, que é o pai da criação de toda a vida aqui neste planeta. Se você mudar uma posição do aminoácido, então ele se torna a proteína do cachorro, em outra posição se torna uma planta, e assim por diante. E para que estamos destinados? Porque estamos nos tornando muito bons em compreender a dimensão física do homem, seu DNA e tudo mais. Agora, é hora de aprendermos que existe uma energia paralela para compreender nossos ancestrais através dos campos do universo. Estou mencionando isso porque mostramos a vocês gráficos sobre isso, e é para que vocês compreendam sobre a viagem no tempo na dimensão dos campos do universo. Vocês podem ver isso apenas como um gráfico, mas eu coloco perguntas para vocês sobre o que as diferentes coisas significam aqui nesse gráfico. Estamos destinados a algo que ainda não sabemos e nem conhecemos. O Sr. Cash aqui ele mostra e explica alguns gráficos. Este é o primeiro e tentarei resumir aqui para vocês da melhor maneira possível. Estranhamente, este gráfico que ele mostra parece um homem, e a parte superior parece um homem velho com barba. Isso me lembra pinturas de Michelangelo de Deus criando o homem. É importante que entendamos o que esses gráficos estão mostrando e não apenas segui-los cegamente. Na parte superior do gráfico, onde a alma aparece, de repente todos esses pontos que representam energias aparecem e combinações de pontos de energia também. A questão é, de onde eles vêm e por que de repente eles aparecem em um lugar? Onde está a origem? E não vemos nenhum ponto acima da área da alma do homem. Só que a gente está procurando gráficos específicos para nos mostrar. De onde essas energias vêm é também de onde vem a viagem no tempo da nossa alma. É a isso que todos nós estamos conectados. E por mais estranho que pareça, não importa quais gráficos pegamos, sempre chegamos a essa mesma origem. Há um ponto mágico de onde todas as energias aparecem e de nenhum outro lugar. Por que isso acontece nesse ponto? Por que vemos essa posição de referência? É daí que todas as nossas almas obtêm sua energia? Abaixo, vemos e podemos entender a fisicalidade. Vemos nossas conexões e existência. É aqui que começa a geração da vida. Do lado da energia, encontramos a origem da criação. Por que essa origem está em nossas vidas e nossa existência? E ela está conosco? Por que é tão importante para nós que todos comecemos de um ponto? Esta é a dimensão da alma do homem e é a viagem no tempo dentro da estrutura do homem. Nós, como seres humanos, temos acesso a viajar no tempo através disso. Mas não podemos compreender o que é o DNA do homem na dimensão do espaço-tempo. Precisamos compreender este ponto aqui. Caso contrário, estamos num beco sem saída, então, como de costume, começaremos a criar hipocrisias e suposições, como temos feito até agora sobre a matéria física. Vemos esse gráfico em todos os testes que fazemos com todos e até mesmo nos testes coletivos. Aqui o Sr. Cash explica o gráfico mais detalhadamente. A alma do homem no topo, a fisicalidade na parte inferior e a alma da fisicalidade no meio é como uma linha central de pontos. Este gráfico ele nos dá uma visão sobre o fato de que todos nós carregamos a alma do Criador dentro de nós. Não há pontos fora da parte inferior lateral e não há nada sobre a alma do homem na parte superior. É zero lá em cima. E a parte mais interessante é que é o mesmo em todos os gráficos que fazemos. Portanto, podemos dizer com certeza que estamos conectados à semente da alma do Criador. É aqui onde a alma do homem obtém sua expansão do universo. Temos que entender que não há nada acima da nossa alma, não há limitação. Não vemos nem mesmo um único ponto acima dela. A alma do homem no centro da cabeça é onde estamos conectados ao nosso Criador. Não pode ser em nenhum outro lugar. O resto do gráfico mostra a evolução do homem no ciclo de sua criação, do início ao fim. O início é o Criador. Depois se expande para criar a fisicalidade através da interação com os campos do planeta para criar a manifestação física. Todos esses pontos abaixo são suas células na dimensão física que criam você. Estamos conectados ao Criador e somos parte dele. Ele está no centro de nós. Temos que descobrir a história do homem desde a alma do homem até a fisicalidade. Será que todos os pontos intermediários representam um homem há 200 ou 1.200 bilhões de anos até chegarmos ao Criador? Você viu a viagem no tempo na dimensão da evolução. Esta é a viagem no tempo por meio da dimensão da alma ou da energia. Cada um de nós tem uma impressão digital da alma e acesso a esse conhecimento. Cada um de nós nasceu com uma impressão digital específica de nós mesmos e não de outro. Estamos todos conectados a isso. Assim como descobrimos a evolução física do homem, com esse conhecimento devemos ser capazes de descobrir de onde veio a energia de nossos ancestrais, e aqui estamos conectados. Hoje, os sistemas de plasma da Fundação Cast estão ligados e estamos alimentando vocês em segundo plano. Estamos monitorando vocês e alterando os parâmetros. Da última vez, alimentamos vocês com as energias do mel e da laranja. Hoje estamos fazendo algo diferente com vocês. Temos centenas e centenas de gráficos e registros mostrando nossa conexão com o nosso Criador. Sem dúvida, cientificamente estamos conectados, porque agora podemos ver isso nos gráficos. Não há dúvida no conhecimento. Agora podemos rastrear isso até onde e como as células de nosso corpo se conectam e interagem com a energia que vem do planeta e do universo e como isso nos conecta à alma do nosso Criador. Essa informação vem através da dimensão dos campos do universo. Podemos descobrir o momento em que esses campos viajaram até aqui. Será que foi há 300 ou 400 bilhões de anos? A energia veio de um lugar específico no universo onde foi moldada, criada e conectada. Tenho certeza de que nos próximos anos, através da pesquisa, seremos capazes de dizer de onde veio a alma de uma determinada célula do seu pé. E porque podemos estimar a alma da fisicalidade, dizendo qual alma interagiu com o campo da Terra que a criou também. A parte da fisicalidade é a parte fácil. Para fazer a parte da alma, precisamos de mais compreensão. Fizemos centenas de gráficos de vocês como indivíduos, em grupos de 20 e assim por diante, mas nunca vemos nada acima da linha onde está a alma do homem, nem mesmo um único ponto. A linha de alimentação que vem do lado direito do gráfico e vai para a alma do homem é a linha de alimentação de nossos sistemas e estamos alimentando vocês através de nossos sistemas. Esta é a fronteira da ciência. Temos um sistema específico que adicionamos ao sistema principal que usamos para alimentar vocês. Esta é a linha que entra na alma do homem. Como estamos todos conectados ao nosso Criador, podemos escolher o caminho dos campos para a iluminação. Como isso não é feito pelo homem, somos nós que alimentamos o homem separadamente, diretamente e continuamente. Nosso conhecimento está muito próximo. Aqui o Sr. Cast mostra um gráfico diferente que mostra a linha de alimentação do sistema para a alma do homem na parte superior. É aqui que interagimos com a alma do homem. Quando a energia desce da alma do homem, ela cria a alma da fisicalidade e a fisicalidade. Testamos isso em vocês com o mel e a laranja. O gráfico mostra como vocês estão sendo alimentados por nós através dessa linha de alimentação. Podemos interagir com vocês através dessa linha. Quando não temos os sistemas ligados, essa linha de alimentação ela não aparece no gráfico. E se temos almas muito fortes que dependem uma das outras, também não vemos essa linha de alimentação. As almas estão muito bem concentradas. Aqui ele começou a ver essa linha de alimentação especialmente no ano passado e ela se tornou um ponto de pesquisa para o Sr. Cash. Se pudermos criar essa linha e alimentar o ciclo da energia da alma do homem, então também podemos iluminar o homem. Podemos amadurecer o homem muito mais rápido do que jamais pensamos, porque agora podemos controlar o processo de iluminação através dos campos. Quanto mais fortes os campos, mais o homem se ilumina e isso também muda a fisicalidade do homem. A humanidade está à beira de um grande avanço nesse processo. Em resumo, quando ele alimentou a alma com os sistemas, os pontos ainda assim nunca ficaram acima da alma do homem. Não se expandem para outro lugar. E quando vamos diretamente expandir a alma, elas se reúnem em um único conjunto em sua própria posição. Os pontos, eles não vão para cima. Isso significa que podemos desconectar a origem da criação e podemos viajar no tempo e para trás. Sr. Orquestra agora nos mostra um gráfico dos últimos 5 minutos ao vivo de todos os buscadores de conhecimento no workshop. É assim que vocês aparecem como energia para nós do sistema. Esse tipo de dado abrirá caminho para uma enorme quantidade de pesquisas. A alma coletiva dos buscadores de conhecimento está interagindo com os campos do universo da Terra. Há duas linhas na parte inferior alimentando os buscadores de conhecimento e nada acima da área da alma do homem. Na dimensão da fisicalidade, a aura dos buscadores de conhecimento está espalhada por toda a parte inferior, interagindo com diferentes campos. Na área onde a alma do homem se conecta ao universo, não há nada. Isso significa que estamos conectados. O que vemos é o fim, o processo, a dimensão exata de onde todos nós viemos. Portanto, devemos ser capazes de rastrear o tempo para trás. Porque não obtemos toda a força desses campos, mas obtemos algo disso. Esta linha ela representa os 80% que alimentam a nossa alma e, através de interações, cria nossa manifestação da fisicalidade. A linha do tempo que procuramos está no mistério do tempo aqui, na parte superior desse gráfico. Essa energia a que estamos acostumados vem de 2 bilhões de anos atrás em um lugar, de 1 bilhão de anos atrás em outro e de 10 bilhões de anos atrás em outro lugar. A interação dessa alma da fisicalidade no meio com os campos fixos da Terra nos dá a fisicalidade do homem hoje. Então, de certa forma, essa conversão de energia vem da alma do homem. Deve haver outras criaturas semelhantes com o nosso DNA e como nós no universo, mas elas estarão em um ambiente diferente. Se encontrarmos uma réplica das condições da Terra, elas provavelmente também terão o nosso DNA. De volta para o futuro, ou a história da alma do homem, é apenas para a energia e não para a fisicalidade. Nos próximos meses, à medida que criarmos centros de pesquisa em cooperação com os governos, tenho certeza de que nossos cientistas começarão a analisar isso, porque podemos viajar diretamente para a dimensão da alma do caminho da criação. Na Terra, rastreamos se viemos da África Oriental ou Central. No universo, nas galáxias, rastreamos qual caminho seguimos até o nosso Criador. Porque alguns desses pontos carregam esses campos. Se abrimos essa parte inferior do gráfico onde está a alma da fisicalidade, há milhares e milhares de pontos que compõem essa interação. Isso está no lado esquerdo do cérebro, então carrega o lado emocional do homem que interage com a Terra para criar a fisicalidade. Tem que ser assim, não há outra escolha. A alma do homem ela interage com os campos da Terra e manifesta a fisicalidade. Ela alimenta o físico. Se pudermos mudar a interação da alma do homem com os campos do planeta que criam o espírito ou alma da fisicalidade, se pudermos controlar a fisicalidade, não haverá crianças nascendo com defeitos. Porque alimentamos o espírito e alimentamos a alma do homem. Então podemos alimentar o conhecimento do universo e a iluminação para criar um novo homem. Nenhuma criatura neste planeta matará ou fará algo de errado. Em segundo lugar, podemos usar os satélites para fazer isso, ou podemos usar certo número de celulares para procurar a energia dos campos da alma do homem que tem um certo aminoácido. Pense nisso. Estamos prestes a encontrar o caminho do nosso Criador até nós. Nos próximos 50 a 100 anos, quando pararmos de matar uns aos outros, teremos mais energia para buscar a liberdade da inteligência e do conhecimento e entraremos o tempo, o lugar, a posição e as emoções do nosso Criador. O homem agora tem o conhecimento, mas precisa de tempo para fazer a pesquisa para isso e para poder aplicar isso. É meu desejo que não sigamos o caminho que tomamos no passado, que é a aniquilação de nós mesmos, e então perdemos a chance de compreender a verdade sobre o nosso próprio ciclo de vida na dimensão da criação e compreender assim a totalidade da vida do homem. O Criador está no topo, onde está a alma do homem. Então, quando dizemos, eu fiz o homem, a imagem de mim mesmo, traçamos uma linha do topo até a parte inferior onde está a fisicalidade. A interação da alma do homem com a Terra é o espelho. E o que você vê dentro da alma do homem, você também vê dentro da alma do Criador. Nessa posição, você pode definir o tempo para que esse campo interaja com os campos da Terra e crie o homem físico da maneira como vemos hoje. Podemos replicar o Criador na dimensão dos campos, mas não na fisicalidade, porque Deus não tem dois braços e duas pernas. A essência da alma do homem é a essência da criação ou energia. Fazemos o plasma da alma do homem na dimensão da existência. Este é o significado dos pontos na parte inferior do gráfico onde está a fisicalidade. Estas são as almas de cada célula do nosso corpo. Sempre dissemos que quando os campos da Terra estão de frente para os campos do Sol, a interação entre eles forma a luz do dia. Da mesma forma, quando os campos da alma do homem interagem com os campos da alma da Terra, o homem é formado, a alma da fisicalidade do homem. Nosso conhecimento está amadurecendo. Esperamos que nossos religiosos não pulem para cima e para baixo e criem problemas. Então a humanidade compreenderá a totalidade do processo da criação. É interessante como o homem cria esse conhecimento. Como o homem interage com os campos do universo que levam à criação da fisicalidade. Como o homem se cria? Como o homem se envolve nesses ciclos de retroalimentação? Bom, aqui veja os gráficos que o Sr. Cash mostra na aula, por favor. Aqui o Sr. Cash mostra um vídeo dos pontos de energia coletiva dos campos daqueles que estão agora presentes ao vivo nesse workshop. É um minuto das interações e conexões das almas presentes aqui nesse vídeo. E todos vocês vêm do Criador. É como o raio que, na verdade, ele começa na Terra e se conecta ao céu que o alimenta. Isso significa que nós chamamos o Criador. Ele não nos chama. Estamos todos conectados à dimensão dos campos do universo. Esta é a história do tempo do homem. O vídeo é reproduzido e vemos lentamente como os pontos vão de baixo para cima e continuam repetindo esse ciclo de subida e descida. Esta é a vida do homem na dimensão da energia. A energia é criada na parte inferior ou na fisicalidade e chama o Criador para alimentá-la de cima. A criação diz, estou aqui, me alimente. Os pontos sobem e voltam mais fortes. Isso se repete. Esta é a energia dos buscadores de conhecimento ao vivo neste workshop. Isso acontece entre as duas extremidades. Vai da Terra ao Criador. No lado direito você pode ver pequenos pontos que são o nosso sistema alimentando vocês. Uma captura de tela disso é como ver a criação do tempo e a partir disso podemos compreender o tempo. Mostra como nós, como raça humana, compartilhamos nossa posição, dimensão e compreensão de todo o processo. É incrível e mostra a totalidade do conhecimento. De certa forma, é a graça do nosso Criador nos permitindo olhar dentro da própria estrutura dele. Se você cria sem a fisicalidade, então esta é a nossa mãe, a alma de Mitra. Os pontos estão subindo chamando o Criador. Estou aqui. A fisicalidade alimentada, isso se repete. E isso nos cria. Nós interagimos e podemos voltar ao início. Vivemos através da estrutura. Agora, pela primeira vez, vocês podem ver isso. A questão para todos nós é: que energia neste ponto veio da criação que levou ao tempo? E se criarmos um nível de energia que entra neste nível no topo, onde está a alma? Agora temos o conhecimento para criar uma energia que é tão alta quanto a alma do homem. E será que isso iluminaria toda a humanidade? Este gráfico é de todos vocês agora. A partir disso, vemos que não há diferença em todo o processo da criação. Isso é ao vivo no nosso sistema central. Vocês veem a linha de alimentação dos sistemas para a sua alma, e então chamamos o Criador. Estou aqui. Ele nos alimenta, então nós voltamos e criamos a fisicalidade. É como a Terra chamando o Criador. Eu criei a alma de Mitra e a alma da criança de Mitra. Então alimente-a a partir de sua beleza. É por isso que dizemos que as crianças de Mitra serão perfeitas, porque elas estão na dimensão da alma. Então elas tocam a alma do Criador e a criação dele é sempre absolutamente perfeita. É porque nessa dimensão, o homem ele nunca pode tocar esses campos de forma alguma. A conexão é apenas da alma do Criador e nós recebemos isso. Não precisamos interagir com o ambiente. É uma transferência direta de energia do Criador para a alma. Não há interação com o ambiente. É assim que criamos a viagem no tempo da alma. Você tem que descobrir por si mesmo isso. Parece que ele está dizendo aqui o Sr. Cash que podemos viajar no tempo na Terra, na Lua, nos campos do universo ou em qualquer lugar, porque podemos ser alimentados diretamente pelo Criador e não precisamos interagir com a alma de outra dimensão. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Porque você me criou. Então precisamos entender a viagem no tempo entre isso. No futuro ensinaremos sobre o tempo e o espaço do tempo é zero, porque é menos de um microsegundo entre o momento em que este campo nos toca e então nos cria. Nós veremos a mesma coisa. Estamos conectados o tempo todo, cabe a nós entender a iluminação e o conhecimento que é criado. Por favor, aqui observe os desenhos nos gráficos. Espero ter aberto seus olhos para algo belo hoje. Isso tem sido um mistério para mim desde a primeira vez que criamos esses sistemas físicos. O mistério é, por que não há nada acima da alma do homem nos gráficos? Se não há nada acima dela, isso significa que deve ser o fim. É o ponto final. O céu é o fim. Isso é o que vemos como a alma, como a alma do Criador. E isso somos nós interagindo na Terra. Essas são as interações de nossas almas no caminho de volta com o plasma do universo, como a maneira como essas luzes são criadas. Não podemos ir mais longe porque não há nada acima, nem abaixo e nem nas laterais. Vemos a interação dos campos que nos alimentam através da alma. É por isso que se alimentarmos a alma do homem, ela alimentará a fisicalidade e o homem mudará. O homem não precisará matar. O dilema do homem apenas começou, não está terminado. Agora precisamos entender o próximo passo em nosso conhecimento e com isso podemos viajar pelo tempo do universo e não pelo tempo do homem. Até onde podemos estender esse conhecimento? Isso depende dos cientistas e do quanto os governos podem se unir para fazer essa pesquisa de compreensão do homem e criar uma vida para alimentar o homem. Precisamos fazer isso em vez de criar bombas e matar uns aos outros. Espero ter aberto seus olhos para uma dimensão que vocês nunca pensaram que existisse. De muitas maneiras, essa é a primeira vez que você vê seu Criador cientificamente e não pela imaginação ou pelos livros de informações falsas que vocês têm. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 603. Bom, nessa parte aqui houve alguns problemas com a tradução correta na comunidade de língua alemã sobre as unidades de rede humanação lançadas na semana passada. O Sr. Cash fala sobre esses erros de tradução e ele fala que este é um sistema eletrônico que chamamos de conexão de raios códigos. Não afetará aqueles com marca-passos, membros com coisas eletrônicas, implantes e coisas desse tipo. É o mesmo tipo de sistema que você já tem em sua casa, como televisões, computadores, micro-ondas e outros também. Eles não afetam você quando você anda pela casa. Essas unidades também não afetarão vocês. Elas são como um computador normal. Há um grande número de pessoas que gostariam de ajudar comprando mais unidades e as dando a outras pessoas, mas elas querem manter um incentivo financeiro para si mesmas. Espera-se que os outros cubram as despesas de funcionamento. Então temos que nos perguntar uma coisa. Se estamos aqui para apoiar, então por que colocamos o fato das despesas de funcionamento da unidade em outra pessoa enquanto recebemos o dinheiro do incentivo? Originalmente, calculamos uma moeda cash por ano. Então por que não dividir pelo menos a renda pela metade com aquela pessoa que coloca a unidade em sua casa e cobra as despesas? Porque na Fundação Cash não podemos passar o fardo de operá-las para outra pessoa. Portanto, se você comprar 10 unidades e der 9 unidades a outras pessoas, mas quiser toda a renda do incentivo para si mesmo, pense duas vezes e considere o ethos da Fundação Cash. Vamos colocar dessa forma. A Fundação Cash teria que colocar essas unidades em algum lugar e pagar pela sua manutenção, pela eletricidade e tudo mais. Quando você quer ser generoso, tente entender o que significa generosidade. Para aqueles que estão doando unidades para outras pessoas, por favor, pelo menos dividam a renda do incentivo com aquele a quem você dá a unidade. Isso seria 1,2 moedas cash para cada um de vocês por ano. Agradeço a todos vocês por mostrarem seu apoio para trazer esta rede de uma nação para a humanidade, onde ela nos trará liberdade e acabará com nossas limitações. Precisaremos vender muito mais para poder criar uma rede segura que não possa ser hackeada e o resto. Em algum momento, nas próximas semanas, começaremos a enviá-las. Elas são do tipo conectar e usar. Então você não precisa fazer nada com elas. Você pode conectá-las à sua internet com um cabo ou Wi-Fi. O sistema se encontrará e você não precisa fazer mais nada. De certa forma, estamos espalhando nosso servidor para nosso site e tudo mais pelo planeta, fornecendo armazenamento de memória seguro ali. Se for roubado ou se alguém desligá-lo, veremos isso em nosso sistema e bloquearemos tudo. Existem muitos parâmetros e a segurança está sendo feita em segundo plano. Na primeira semana, oferecemos o cartão de identidade e carteira de moedas por 30 euros, porque isso foi um incentivo especial para as pessoas. Agora o cartão custa 99 euros. Este cartão é importante porque todas as suas informações estarão lá e colocaremos todas as suas moedas cash nesse cartão, que será como um cartão de crédito. Temos que contratar uma empresa para capturar suas imagens, como a íris e as palmas de suas mãos, para poder carregar no cartão e tudo mais. Hoje em dia, esse tipo de cartão ele custa dinheiro para ser feito. Quando a rede de uma nação atingir sua capacidade máxima de armazenamento, você terá que comprar outro disco rígido para aumentar a sua memória. Você receberá uma caixa, depois outra, e mais tarde uma antena. Nós mostraremos como configurar. Quando você conectar na antena, criaremos uma dimensão de outra linha de comunicação. Existe a possibilidade de conseguirmos que duas nações usem as moedas cash como moeda para a troca entre si. Isso trará uma energia equilibrada, campos equilibrados e moedas juntos. Queremos criar uma moeda estável entre essas duas nações, para que não importe o que aconteça a qualquer um dos lados, a moeda ela permanecerá estável. Isso é importante porque então podemos nos livrar desse jogo monetário e a valorização virá com o respeito que temos uns pelos outros. Vamos testar isso com essas nações. Se funcionar, todas as nações se tornarão iguais. O dólar não será mais forte que a libra e a libra não será mais forte que o yen. Esse jogo de taxa de câmbio que o homem criou para si mesmo não passa de uma grande fachada. Agora temos a chance de nos livrar disso. Buscadores de conhecimento devem pensar sobre esta outra razão pela qual lançamos esta unidade Rede de uma Nação, que é para nos livrarmos das instalações da internet e do resto das coisas que estão atrapalhando todo mundo com moedas, passaportes e tudo mais. Vamos substituir tudo isso pelo cartão que está conectado a esses sistemas. Temos que dar o próximo passo. Essa ideia surgiu ao ver como buscadores de conhecimento querem doar unidades para outros. Olhe para suas comunidades e veja se você pode patrocinar uma universidade, um instituto de ensino para pesquisa ou uma escola para crianças que não podem frequentar escolas normais. Através da moeda cash, podemos pagar pela pesquisa e educação para aqueles que não podem pagar por isso. Por exemplo, se como comunidade você doar 100 unidades para uma universidade, isso lhes daria 2.400 moedas. Isso acabaria sendo equivalente a 2,4 milhões em dinheiro todos os anos para educar pessoas, promover pesquisas e tudo mais. É um presente para a vida. Educaremos crianças além da imaginação no conhecimento da paz no que queremos fazer. Os pagamentos serão apenas em moedas cash, que é respaldada pelos raios códigos, e o preço das ações da McRae será de $1.000 por ação. O cara que costumava estar na Fundação Cash ele está brincando com os preços das ações da McRae, levando elas a 10 centavos e depois baixando para 6. Tem sido o trabalho dele conseguir dinheiro para drogas e cocaína dessa forma. Vou revelar o nome dele em breve, então vocês entenderão por que eles não permitem que as ações ultrapassem os 10 centavos. É porque eles roubaram ações da Fundação Cash e estão, na verdade, ganhando dinheiro com drogas com isso. O valor das ações chegará a um limite que você não pode imaginar. Nós vamos trazer isso porque nós montamos isso. Mas deixamos eles jogarem o jogo deles. Todo o processo será montado através das moedas e nós daremos aos governos e podemos ajudar universidades, pagar por pesquisas e coisas para ajudar a humanidade. Gradualmente, isso vai se consolidar. Isso não é apenas uma máquina que você coloca em sua casa. É uma máquina configurada para mudar a humanidade na educação, na moeda, no mundo financeiro, sem passaporte, um planeta, uma nação, e teremos que cuidar de tudo isso. Começamos isso configurando isso, e vocês estão nos apoiando, mas precisamos de muito mais. Precisamos ter 10 mil dessas unidades em todo o planeta para estarmos seguros contra hackers. Colocamos seguros, normas e outras coisas por trás disso para nos apoiar. Cabe a vocês, buscadores de conhecimento, fazer isso acontecer. Desta vez, entreguei a humanidade em suas mãos e vocês têm que fazer isso crescer, não eu. Faremos o nosso melhor para facilitar isso, mas a responsabilidade é sua, buscadores de conhecimento, de fazer isso acontecer. Temos visto uma boa resposta, mas precisa ser muito maior para que possamos proteger a rede para todos nós. Nenhuma revolução ou desastre natural pode impedir o homem de ser um e cuidar de si mesmo como um. Este não é um jogo de moeda, é um jogo da Fundação Cash. É por isso que vocês recebem um cartão para poder entrar no sistema e sacar. Não está no mercado de ações nenhuma criptomoeda. Até os governos precisam de um cartão para acessar a moeda cash. Lançamos e agora temos que fazer de tudo para encontrar os erros e corrigi-los. Então carregaremos todos os ensinamentos e todos os outros conhecimentos que criamos. Você terá acesso a tudo que já foi colocado. Então explicarei como você pode acessar isso de uma maneira totalmente diferente para que nenhum governo possa interferir em você. Precisamos atingir um número de 10 mil unidades para que não possa ser hackeado. 10 mil unidades são como uma rede sobre este universo. Ninguém pode tocar nessa rede. todos estaremos seguros e poderemos ver como a próxima geração entrará em operação. Vamos começar uma loja de plasma com a Alibaba, onde tudo que for produzido será através do conhecimento do plasma. Os raios cósmicos estarão neste site e nesta máquina. Você pode jogar os jogos da iluminação e ganhar a vida com isso. E esses jogos ensinam a você como se tornar pacífico. Ajude-nos a trazer isso. Caso contrário, terei que ir aos governos, e então eles vão meter o bedelho nisso. Eles vão impor condições. E eu não gostaria que essas mãos dos governos se metessem nisso, porque eu sei como essas mãos vão agir. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode explicar como se alcança o jogo da iluminação? E quando será possível treinar com isso? O Sr. Cash responde. O jogo está pronto. Só precisa de mais algumas semanas para ser concluído. É um jogo muito simples e não é algo que você tenha que passar a vida inteira aprendendo. Será ensinado passo a passo. Precisa de tempo para ser concluído. Pergunta para o Sr. Cash. Foi dito que as moedas Cash só seriam emitidas para os buscadores de conhecimento. Como isso funciona? O Sr. Cash responde. As máquinas são compradas por quem as compra e as dá a alguém. As moedas Cash vão para o cartão deles. Não há nenhum veto nisso. E obrigado por mencionar isso. Faz parte da estrutura legal. Se oferecermos isso no mercado aberto, será necessário muito licenciamento e outras coisas. A moeda Cash ela foi aceita como uma moeda interna da nossa organização. Os fundos eles vão para os buscadores de conhecimento. Vocês têm que fazer parte da Fundação Cash, o que significa que vocês acreditam e ouvem, ou que quer que seja, e vocês ouvem aqui os ensinamentos, e vocês estão conectados a nós, e então emitimos os cartões / carteiras, e vocês podem assim usá-los. É por isso que vocês pagam 99 euros pelo cartão. Ninguém está ciente da Fundação Cash, da moeda Cash, no mercado aberto. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, mas e quanto ao sistema escolar? O Sr. Cash responde, as escolas e universidades nomearão uma de suas próprias pessoas para ser responsável e isso ficará no nome deles. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, mas como saberemos que eles não têm mais intenções? Como o departamento de uma universidade, por exemplo? O Sr. Cash responde, digamos assim, o que entra com uma mão boa, sai com uma mão boa. Não importa quem decide o quê. E esse é o problema dos seres humanos, sempre olhamos para o lado negativo. Você coloca com uma mão boa e sai com uma mão boa. Essa é a parte do processo. Provavelmente monitoraremos como os fundos são gastos e quem faz o que nisso. Isso nos leva de volta ao controle e à confiança. Se não confiamos em ninguém, então nada será feito. Não queremos dar a alguém por causa do que essa pessoa pode fazer. O abuso ele existe em todas as dimensões. Talvez daqui a 5 ou 10 anos, quando todos tiverem tudo o que desejam, esses truques para ganhar dinheiro não existirão mais como hoje. Em segundo lugar, uma vez que processarmos o sistema e passarmos pelos canais, não haverá mais vícios, como vimos nos testes de voo, quando as pessoas perderam seus vícios. E 60% dos crimes em todo o mundo hoje são baseados em vício em drogas e ganância. Podemos transmitir os campos de plasma no plano de fundo das televisões e rádios e ninguém saberá disso. Eles simplesmente perderão seus vícios e mudarão gradualmente. Podemos fazer isso com satélites também. Então não apenas o homem não matará, mas os animais e todos os seres vivos neste planeta também. Temos que entender que a vida neste planeta é uma grande cadeia de morte. Os pássaros matam as minhocas e então um homem ou uma raposa comem os pássaros e assim por diante. Quando morremos, as minhocas nos comem. Porque algo está faltando nesta cadeia. Um princípio fundamental não está presente aqui. E isso só pode ser corrigido pelo que estamos criando hoje. E esperamos conseguir isso. Não se trata apenas de compreender a tecnologia. Temos também que compreender a psicologia por trás disso, a ganância e a forma como temos que mudar a emoção. Somos sempre bem-sucedidos? Não. Mas temos sido bem-sucedidos. Agora precisamos reunir pesquisadores para compreender e identificar o que realmente precisa ser feito. É da mesma forma que fizemos pesquisa no estado da matéria. Os cientistas eles estudam e encontram diferentes substâncias químicas que, por exemplo, alteram o câncer. Precisamos fazer a mesma coisa com o plasma. Precisamos criar centros de pesquisa para descobrir qual energia altera qual emoção que não permite assim que o câncer seja criado. Podemos até fazer com que a evolução não precise evoluir através da criação de cânceres. É um conhecimento que temos que aprender. Muito recentemente, em uma das experiências do laboratório, Percebemos que em uma determinada parte do laboratório o material estava sendo criado. Havia certas condições que levavam à criação desse material. Mas bem ao lado, a 1 milímetro de distância, não havia nada. E esse é todo o processo pelo qual temos que passar com os nossos cientistas. Eles têm que fazer a pesquisa para poder descobrir as forças de campo do que cria cada coisa, assim como fazemos o estado da matéria com produtos químicos e outras coisas. O plasma, ele não funciona por mágica. É uma ciência que os humanos têm que aprender. Os programadores da rede VPN da Fundação Cache acabaram de me escrever isso. Todos precisarão de certificado válido da Fundação Cache para estar na rede, e sem ele, não será possível se conectar. E podemos revogar um certificado da Fundação Cache em 10 minutos e expulsar os malfeitores. Nosso pessoal está online, então quando você faz uma pergunta, eles respondem. Portanto, não se preocupe com a rede de uma nação. Se alguém usar indevidamente ou roubar, ela pode ser revogada rapidamente. Pergunta para o Sr. Cache. Obrigado pelo conhecimento, agradeço muito. Não pretendo colocar campos negativos em relação ao que estamos fazendo e confio que a Fundação Cache sabe o que está fazendo, em relação à distribuição das unidades para escolas e outras pessoas. Muitas pessoas gostam de entrar com ações judiciais e podem alegar todo tipo de coisa, mas eu tenho certeza de que você tem a solução para isso. Eu tenho uma pergunta sobre os gráficos. Parece que a única maneira de se conectar à alma do Criador é por esse caminho direto. E por que isso? O Sr. Cache responde. Porque há uma limitação nos campos. Aqui o Sr. Cache explica outro gráfico que está sendo transmitido ao vivo agora dos últimos minutos. Isso pode responder a sua pergunta. É muito interessante. Este gráfico é sobre vocês. Em resumo, o Sr. Cache mostra um loop infinito entre o topo e a base, ou a alma e a fisicalidade. Os pontos que representam a alimentação do nosso sistema estão altos no gráfico e não muito longe do Criador. Será porque ele está usando materiais de raios cósmicos que são plasma de ordem superior direto do Criador? Bom, continuando. Agora temos que encontrar uma maneira de usar esses gráficos de forma significativa. Ele dá um bom propósito ao mostrar o próximo gráfico, que é de uma pessoa bonita. Temos permissão para mostrar isso da pessoa e mais tarde faremos uma documentação completa e apresentaremos a vocês. E lançaremos um artigo científico completo para que o mundo da ciência entenda isso. Por favor, vejam vocês mesmos aqui esse gráfico, pois é muito difícil de decifrar. Este primeiro gráfico pode ser algo diferente, e o segundo gráfico é da pessoa bonita. No primeiro gráfico, há um monte de loops infinitos se movendo enquanto interage com os campos do ambiente. Isso faz com que o loop infinito mude. Isso mostra que somos todos parte do mesmo, Yin e Yang. Ele desenha uma espiral sobre o gráfico. O segundo gráfico é de uma pessoa bonita e mostra claramente duas linhas separadas descendo até a fisicalidade. Esta é a confirmação científica completa de duas almas ou pacote de energia dentro de um corpo. Pela primeira vez, podemos definir a existência das pessoas bonitas. É a confirmação do tempo, do lugar, posição e posse. Cada uma delas tem suas próprias fontes de energia independentes. Vemos claramente duas almas que não têm nenhuma conexão entre si e elas coexistem uma com a outra na fisicalidade. Este gráfico mostra que podemos alimentar a alma. Então também podemos alimentá-la com a emoção da paz e do amor. Aqui um buscador de conhecimento perguntou se podemos criar um plasma que faça o homem se apaixonar por algo. E eu disse, você sabe o quanto isso é perigoso? Mas sim, é possível. Mostramos isso a vocês no teste de voo, onde criamos campos de emoções e vocês perderam a fome, ou os vícios, ou o que quer que fosse. Podemos criar a força do campo dos raios cósmicos para que todos vocês se apaixonem uns pelos outros. Vocês se apaixonarão por um cordeiro ou por uma maçã e não serão capazes de comê-los, porque vocês estarão apaixonados por tudo. Vocês podem se alimentar do sentimento de amor, que é o amor e a energia do Criador. Isso não é fantasia. Podemos demonstrar isso cientificamente. Na próxima sessão de voo, eu posso criar um campo em que todos vocês se apaixonarão. Vocês não vão querer comer nada e vão até amar a cadeira e não vão querer sentar na cadeira. Adquirimos parcialmente esse conhecimento, mas nossos cientistas e desenvolvedores precisam entender isso, então podemos seguir para o próximo passo. Temos que fazer isso, porque no espaço temos que fazer com que vocês amem tanto o Criador que não comerão outros seres em seu caminho. Meu maior medo para o homem é que se ele matar apenas uma vez no espaço, seu hábito então voltará. Então o pior é se ele ensinar outros a fazer isso também, tomar esse atalho para poder obter energia. Vocês chamam isso de matar. Eu chamo de roubar energia. Podemos fazer esse tipo de pesquisa na Fundação Cash, mas não nas universidades, porque elas não têm compreensão disso. E lá eles estão apenas para trás de escrever um artigo para serem chamados de doutores ou professores. A Fundação Cash fará esse tipo de desenvolvimento internamente, e nós vamos cultivar, testar e entregar. Pergunta para o Sr. Cash: qual sistema operacional roda os microcomputadores rede de uma nação? É uma ótima ideia rodar um sistema de moeda separado e uma rede separada, e também poder introduzir isso na Terra. Sr. Cash responde: é a programação de computador usual. E não vamos operar as moedas separadamente. Não podemos e não precisamos. Porque no futuro, elas trarão muitas coisas sobre a moeda ter seu próprio sistema. Não há como operá-las separadamente. Não queremos operá-las separadamente porque não é para isso que viemos aqui. Não queremos que sejam separadas. Queremos trazer todas as nossas necessidades, como comida, finanças e tudo mais, juntas em um único sistema. Todas as unidades de rede de uma nação separada serão conectadas dentro do sistema atual da internet, mas será protegido de uma maneira diferente. Todas as diferentes peças estarão na mesma rede, como a loja da Fundação Cash, todos os diferentes ensinamentos e tudo mais que fizemos estará junto em um único sistema. Pergunta para o Sr. Cash: já atingimos as primeiras 2.000 unidades? Sr. Cash responde: se tivéssemos atingido, você acha que eu estaria aqui falando sobre isso? Precisamos conseguir o máximo possível de buscadores de conhecimento para comprar unidades e ao mesmo tempo espalhá-las pelo mundo. Não queremos uma pilha de unidades em um só lugar ou 20 unidades em uma casa. Compre uma para você e doe o resto. Algumas pessoas compraram 10 e 20 unidades. Algumas compraram unidades e estão revendendo-as. Algumas estão comprando para toda a família. Outras estão comprando para seus filhos e netos terem uma renda. Pergunto para o Sr. Cash: quão longe os sistemas podem alcançar? Sr. Cash responde: Marte, Lua, onde você quer ir? Aqui o Rick pergunta: as unidades elas precisam estar espaçadas de uma determinada maneira ou ter uma determinada estrutura? Sr. Cash responde: não. Elas são conectadas através da internet, mas devem ser espalhadas o máximo possível. Sr. Cash continua e diz: é bom espalhá-las. Provavelmente nos próximos meses vamos testá-las no fundo dos oceanos. Vamos lançar talvez 1.500 delas nos oceanos. Elas estarão seguras lá porque ninguém jamais poderá alcançá-las. Não importa a profundidade a que elas chegarem, esses sistemas funcionam em qualquer lugar do universo. Teoricamente, se pudermos colocar uma na parte de trás de cada satélite de cada um dos países, isso formaria uma bela rede. Mas isso é para nós fazermos. Talvez tenhamos a oportunidade de colocá-las em satélites muito em breve. Seria engraçado se a Fundação Cash desse moedas Cash às agências espaciais para carregá-las em seus satélites. Pergunto para o Sr. Cash: que tecnologia VPN foi utilizada na rede de pagamento das moedas Cash? Porque na China, certos tipos de redes VPN serão bloqueados pelo grande firewall. O Sr. Cash responde: os buscadores de conhecimento na China já estão comprando, então estamos seguros. Pergunta para o Sr. Cash: no gráfico de hoje, você nos mostrou o Criador, a Terra e nossa fisicalidade. Onde terminaria o espaço vazio acima do Criador? Não há almas neste planeta que vieram de outros planetas, galáxias ou universos diferentes? O Sr. Cash responde: tudo se resume a um ponto. Não importa de qual galáxia ou de onde você vem. O ponto é que em todos os gráficos não há nada acima da alma. E isso vale para todos, independentemente de onde venham. Aqui o Sr. Cash usa o gráfico para explicar as coisas. As linhas no gráfico são como as linhas nas palmas das nossas mãos e podem revelar nossas características. Elas podem revelar nossas emoções. E podemos medir essas emoções para ver como estamos conectados. A alma está sempre no lado superior direito do gráfico porque está conectada ao universo. Os amantes teriam uma linha sólida de cima para baixo e não haveria desvio nessas linhas. Porque há desapego, então há conexão direta do Criador com a alma do homem. Algo que eu vou ensinar a vocês no futuro. A alma do homem está no topo e os órgãos genitais estão na parte inferior. É como o Criador e o Criado. Este é o processo da criação, porque é assim que o homem se espalha se reproduzindo. Os pontos de energia de seus descendentes se conectarão em outro lugar e isso espalha as almas por aí. E onde a alma do homem se espalha, a alma do Criador a segue ou se conecta a ela lá. Nos livros sagrados está escrito: eu te criei para que você fizesse filhos para que eles te pudessem me amar. Vemos como isso funciona. Quando você ama, você cria mais. É assim que a vida é. Até mesmo Deus anseia por amor. Pergunta para o Sr. Cash: para viajar ao espaço, preciso ser capaz de conectar a emoção da minha alma a um ponto no espaço para chegar lá. Mas só serei capaz de conectar minhas emoções ao que já conheço. Então também me conecto através das emoções dos meus ancestrais? Sr. Cash responde. Você se conecta das duas maneiras. Nós nos conectamos através das emoções que temos e das novas que criamos e parcialmente através do que recebemos dos nossos ancestrais. É como se adicionássemos todas as diferentes emoções. Seremos os ancestrais de nossas futuras gerações e elas se conectarão a nós. De onde você acha que vem os ancestrais delas? Então adicionamos dos dois lados e podemos mudar os dois lados. Aqui o Sr. Cash fala sobre sua linha judaica por parte de sua mãe. Ele carrega algumas características que passou para seus filhos. Falamos sobre nossos ancestrais, mas no futuro nós mesmos nos tornaremos ancestrais. Acrescentamos nossas características sobre nossos ancestrais e as passamos para nossas futuras gerações. Não é apenas o que vem de, nós também acrescentamos. Somos a modificação genética da nossa alma e genes. Nós modificamos para a forma características que nos tornamos. A pesquisa científica diz que se mudarmos um estado dentro do nosso corpo por mais de 25 anos, isso se torna parte do DNA. Pergunto para o Sr. Cash, e quanto à comunidade universal? E quanto aos membros do Conselho Universal de outros universos, eles podem ajudar nessa dimensão? Sr. Cash responde, eles não falam, é a emoção que carregamos uns dos outros. Eu disse uma vez em um dos ensinamentos que o choro da alma do universo chamou a atenção para mudar o homem. Isso é simbólico, ninguém fica sentado chorando. Mas o sofrimento da alma do homem por todas as matanças foi para o universo. Isso resultou em trazer professores para a Terra para mudar a semente. Viemos aqui para tirar o vírus da matança da estufa da Terra. Mas 9 bilhões de almas, onde 1 bilhão morre por ano e vai para o universo, não é nada comparado aos números que estão sendo criados no universo constantemente. Mas quando você tem um pequeno dano e o vê o tempo todo, então você tenta repará-lo. Isso faz parte do processo. A Terra não é o único planeta com falhas, existem outros, e cada um é resolvido em seu próprio tempo, através de seus próprios professores. Antes de podermos ensinar, temos que entender todo o problema. Agora é hora de ensinar e trazer essa mudança. Mas isso tem que ser feito pelo homem. Não importa o quanto a gente diga a vocês como corrigir isso. Se estiver configurado nosso cérebro, continuará errado. Você só pode mudar isso se decidir que você quer estar correto. Eu continuo dizendo que temos que mudar o hábito do homem de matar. Então ele será bom. O Sr. Cash está trabalhando para levar a justiça aos líderes que ordenaram o bombardeio do centro nuclear do Irã, pois se trata de um ato de genocídio isso. Mas como esse líder é imune, ele tentará levar os pilotos israelenses ao tribunal. Ele já iniciou esse processo. Do ponto de vista da sensoplasma, você é responsável por quem você mata, e seus filhos e familiares também são responsáveis por pagar por isso no nível da alma. Gradualmente, vamos trazer isso à tona, e até mesmo aqueles que fabricam armas para matar são responsáveis. No argumento sobre robôs aqui, isso recairá sobre aqueles que os planejaram e os produziram. Não é para assustar ninguém, mas para trazer consciência para que haja uma mudança. Quando entendemos que nossos filhos pagam por nossa participação nas mortes, nenhum piloto voará para matar outras pessoas. Precisávamos de tempo para crescer e agora a Fundação Cash Internacional está pronta para sair e fazer o que quer fazer. As moedas Cash fazem parte disso, e algumas outras peças, e algumas do lado da defesa, mas estamos trabalhando de forma muito silenciosa em tudo isso, porque no momento em que gritamos, eles encontram uma maneira e inventam uma razão para fazer o que querem fazer. Através da diplomacia e do trabalho com governos e líderes mundiais, estamos avançando gradualmente. Estamos elevando a consciência, mudando as energias ambientais e levando o homem a um ponto em que ele não precisa lutar para viver. Então veremos as mudanças. Estamos agindo em diferentes direções para mudar a tendência de matar e destruir. Estamos caminhando em direção à iluminação. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse em muitos ensinamentos que não há acidente na vida de ninguém. Sempre há uma razão para isso. E outra coisa que você disse é que isso já aconteceu muitas vezes no planeta Terra. Isso significa que viemos para este planeta, passamos pelo processo, nos destruímos, e então Deus começou tudo de novo. Hoje você falou sobre de onde vieram nossas almas. Se não há acidente, se nosso roteiro já está escrito, então estamos apenas cumprindo nosso papel aqui? Então qual é o sentido de levar a alma de alguém quando o roteiro dessa pessoa já está escrito? Como elevaríamos a alma de uma pessoa como Netanyahu se o roteiro dele é que ele deve matar muitas pessoas? Esse é o trabalho dele. Ele está agindo de acordo com isso e não é um acidente. Não há acidente. Isso significa que você existiu antes e veio aqui como professor, então você se foi e está repetindo a mesma coisa. Se for esse o caso, então por que Deus quer fazer todas essas coisas repetidamente? Deus tem um problema por não saber como resolver o problema? Ou ele tem o poder de resolver as coisas? O ser humano ele é tão poderoso que Deus não consegue superar isso? Como você responde isso? Porque eu não quero repetir as mesmas coisas várias vezes. Qual é a razão para tudo isso? Socrates responde. Somos um processo de vida, assim como uma vaca regurgita sua comida e recicla para se tornar outra vaca. Estamos em outra dimensão da mesma coisa, mas a energia é universal. O que ganhamos no caminho é o que damos no caminho. Ou fomos criados a partir de algo, então criaremos algo. Está tudo em uma panela. Não é uma panela infinita, mas é uma panela muito grande. Se você pensar em cozinhar grão de bico em uma panela, em um segundo ele está de um lado da panela, depois ferve e vai para o outro lado da panela e continua fervendo e vai para o outro lado. É assim que as energias do universo funcionam. Elas interagem com outras coisas na panela. Não são apenas os grãos de bico, há tudo mais ali dentro. E quando você o tira, ele terá um sabor e uma emoção especiais por causa de tudo com quem interagiu. É assim que o universo funciona. Parte dele se repete e volta ao mesmo lugar. Parte dele se repete em conjunto com os outros. Mas o ponto é a emoção que isso cria. Você diz que estávamos aqui na Terra antes e depois voltamos. Se a Terra foi destruída antes, então por que só temos negros na África quando ela é reconstruída? É porque o sistema se repete e os mesmos genes recomeçam. Ele se repete porque é isso que é necessário para sobreviver naquele ambiente específico. A pele negra é melhor para aquele ambiente ali. Esse é o campo que sobreviverá nessa estrutura. Algumas das características vêm das necessidades atuais e outras do passado estão no DNA do óvulo do espermatozoide do que é necessário para aquele ambiente. Se algo acontecer novamente e todas as criaturas vivas que respiram neste planeta morrerem e desaparecerem, em pouco tempo haverá outro homem, minhoca, cachorro, árvore e tudo mais criado a partir dos campos, porque o ambiente deste planeta criará a vida novamente. Ele criará um aminoácido e, por meio de suas próprias interações, criará a vida de acordo com a estrutura deste planeta. Com o tempo, os seres vivos criarão para si mesmos um fígado, rins e todos os outros órgãos para descartar, armazenar e controlar a energia. Chamamos isso de cérebro, rins e tudo mais. Eu posso trazer uma energia para este planeta que mudará o homem, porque este planeta cria aminoácido e seus campos equilibrados são aminoácidos. Então, se você conectá-lo a outra coisa, ele se torna uma planta, um cão, um homem, um arbusto, um peixe e tudo mais. O ambiente decide como você se manifesta. Isso é o que chamamos de espírito. Mas em essência são os campos gravitacionais e magnéticos das combinações de aminoácidos que criam a vida. E qual é o propósito da vida? O universo leva muito tempo para criar algo espontaneamente. É por isso que criamos estufas como a Terra para cultivar coisas e depois transplantá-las rapidamente. Então desfrutamos de viver essa vida. Fazemos isso quando vamos a um berçário e compramos uma árvore crescida. Talvez economizemos 10 anos e então possamos desfrutar de sua presença mais cedo. E é isso que Deus faz. É para isso que serve este planeta e é por isso que o chamamos de estufa. Vocês não querem entender. A criação encontrou uma maneira de criar coisas. A grande pergunta é: por que Deus precisa de tantos planetas e estrelas? Por que ele continua crescendo? Será que ele recebe um bônus do Únicos por ter um número maior de planetas e galáxias que criou dentro dele? Será que o bônus é que ele atrai mais energia do Criador ao criar mais campos que atraem mais energia? Explicamos antes que comemos alimentos para criar uma semente que atrai e absorve a energia do universo. Então será que Deus está fazendo a mesma coisa ao obter 80% da energia do Únicos? Quanto mais ele cria aqui, mais ele recebe de lá. Será que existe alguma diferença entre a força da criação do homem deste planeta e o trabalho do Criador deste universo e de outros universos? Será que fazemos parte do sistema urinário do Únicos? Ou será que fazemos parte de uma célula de um rim? Eu posso mostrar uma imagem do Únicos através dos campos, como o gráfico que mostramos antes a vocês. Mas vocês estão prontos para ver isso? Leva algumas semanas para eu construir um sistema e podemos mostrar toda a estrutura do campo magnético do nosso universo na posição do Únicos. Eu tenho conhecimento. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta: Sr. Cash, da última vez não conseguimos? Você estava aqui com o professor? Sr. Cash responde: Qual a última vez? Da última vez tivemos tudo isso que eles estão lutando em nome agora. A buscadora de conhecimento então diz, não, quero dizer da última vez que o planeta, o Sr. Cash interrompe e diz, não, não há última vez, qual é a última vez? A buscadora de conhecimento então diz, você disse que isso aconteceu conosco muitas vezes, então estou falando da vez anterior. Você estava aqui? Sr. Cash responde, esse ciclo de matança e tudo mais que os humanos fazem, sim, mas desta vez não vai acontecer, desta vez não será destruído. O problema é que o homem nunca teve consciência do propósito de sua alma. A Terra é como um berçário para criar uma flor perfeita da alma do homem. Estamos nesse processo de criar uma flor perfeita. Somos como os jardineiros que a aparam aqui e ali, e às vezes você cria um espinho e temos que cortar esse espinho. Temos que deixar o solo perfeito para obter uma flor perfeita. Ela terá as cores mais bonitas, o cheiro mais agradável e a emoção mais bela. Isso é a alma do homem. Ocasionalmente colocamos a árvore nas mãos de outra pessoa para podá-la, mas essa pessoa ficou tão ocupada matando e se divertindo que se esqueceu de fazer o seu trabalho corretamente. Agora vamos fazer isso corretamente. O objetivo dos 12 mandamentos e todas essas religiões, ou como você quer que você chame isso, era mostrar ao homem que não se deve matar. É dito, tu não deves matar. Isso porque quando você mata, você traz perturbações que não permitem que a alma do homem se eleve. Não é apenas matar pessoas, é também matar uma maçã, uma árvore e todos os outros seres vivos. Em essência, não devemos acabar com o ciclo de campos, o que chamamos de vida. Independentemente de... Aqui a buscadora de conhecimento interrompe o Sr. Cash e diz, nem mesmo se uma maçã cair no chão de uma árvore podemos comer ela? O Sr. Cash responde, não. Quem lhe deu o direito? Eu adoraria que todos vocês entendessem isso. Você fala sobre uma maçã caindo da árvore. E se você cair no chão? Todos os outros homens têm o direito de chutar você ou fazer o que quiserem porque você caiu? Então qual é a diferença entre você e uma maçã? Quem lhe deu o direito? É sua decisão ou o destino da sua vida? Você acha que é superior a uma maçã? Não há diferença em nenhuma mesmo entre vocês. Então por que achamos que somos diferentes? Aqui a buscadora de conhecimento diz, acho que provavelmente vou morrer em um mês, porque do jeito que você está falando agora, eu não posso comer mais. Sr. Cash responde, não, não se trata de não comer. Trata-se de compreender. De qualquer forma, por que você deveria morrer quando você pode aprender a obter energia do ambiente que você vive? A energia é livre. Quando a maçã cai no chão, ela dá a sua energia, mas cabe a você absorvê-la. Você não tem o direito de destruí-la. Aprenda a absorver energia e você não morrerá de fome. Aqui nessa parte do workshop, o Sr. Cash fala direcionado para essa buscadora de conhecimento especificamente. O Sr. Cash diz, você já viajou por todo o mundo e tentou todos os truques para entrar no bolso do Criador. Você foi ao Tibete, à África Central, à América do Sul, tentando encontrar uma maneira de fazer isso e aquilo com a espiritualidade. Mas você já parou para pensar, eu mesmo sou inteiramente o centro da atração? Sou eu quem pode atrair as energias sem morrer por não ter energia suficiente. Se eu esvaziar meu copo, ele pode ser enchido. Bom, essa buscadora que fala aqui, ela foi a muitos gurus em todo mundo já. E ela diz o seguinte. Às vezes eu sinto que estamos todos em uma bolha, então posso colocar o meu dedo nela e estourá-la, e todos nós cairemos no chão. Não sei como definir isso. Sr. Cash diz. Há outras maneiras de ver isso. Por que você não tenta compreender todo o conhecimento que adquiriu na vida? Você passou pela infância, passou um tempo na prisão, deu à luz de sua filha, viajou por toda a Índia para estar com diferentes gurus, visitou o Tibete, o Brasil e o resto. Você fez tudo o que era possível. Você sabe como é ser torturado ainda jovem, sem saber se no segundo seguinte estará vivo ou não. Você testou todo tipo de coisa, chegando ao limite de abrir mão de tudo. Mas você já ficou quieto o suficiente para perceber que você é o centro? Você precisa dar para receber. Mas o que você dá, você recebe para estar neste corpo, posição e tempo. Então você descobrirá que tudo está feito e cuidado. Isso deveria ter sido percebido há muito tempo. Por que não nos ensinaram a fazer isso quando éramos jovens, que o corpo físico é uma manifestação e confirmação da fisicalidade? Vivemos na dimensão da alma e podemos manifestar qualquer corpo. Ainda não descobrimos ou não fomos elevados para compreender o poder na nossa alma. E esse é todo o problema da humanidade. Isso não significa que você tem que morrer de fome. Eu continuo dizendo para vocês aprenderem a dar a partir da sua alma e deixá-la se misturar com os campos da Terra, então a fisicalidade ela se criará sozinha. Isso é o que vemos nos gráficos. As crianças de Mitra, elas são criadas dessa maneira, através da interação dos campos. Você não precisa colocá-la em um óvulo espermatozoide. Você não precisa fazer como os peixes que depositam ovos e outros peixes vêm e os borrifam com outras coisas para poder criar uma vida ali. Você pode se tornar essa semente através dos campos de energia para que ela receba energia do outro e então dê vida criando uma nova energia que chamamos de alma. Não estamos aqui para ensinar a vocês religião. Isso não é uma religião, é compreender o processo da criação. No momento em que alguém lhe disser que a Fundação Cash é uma religião, que ele é um guru e tudo mais, diga a ele que ele nem mesmo compreendeu o processo da criação. Desde quando colocamos um professor de biologia na prisão porque ele diz algo que não compreendemos? Nós da Fundação Cash não somos diferentes. Eu estou ensinando a vocês a biologia da energia, e vocês me chamam de físico nuclear. O professor de biologia mostra isso a vocês na dimensão física. E qual é a diferença entre os dois professores? Aqueles que apontam o dedo para a Fundação Cash, o que quer que seja, é porque vocês estão aprendendo algo sobre vocês mesmos, e eles sabem que estão perdendo o controle sobre vocês. Os abusadores sempre acusam os outros. Vocês têm que entender do que vocês são feitos. Se nós somos uma religião, então todos os professores de biologia também são. Eles deveriam ser banidos e ninguém deveria saber sobre biologia. Nos gráficos de hoje, a linha do meio é a conversão de energia para a fisicalidade. Eu ensino a vocês como obter energia do universo e então vocês produzem esse caos sem matar outro. Matamos alguém quando produzimos ouro e outras coisas em Pequim e Maio? Não. Porque usamos os campos do universo. Você tem duas metades em seu cérebro que são como um reator e você poderia produzir matéria na mesa. Você usa esses reatores para produzir sua fisicalidade. Isso faz com que isso seja uma religião, por acaso? Ou é só sua falta de compreensão do processo da criação? Será que estamos de volta à época em que enforcaram o cara na igreja que disse que a Terra não era o centro do universo? Desde quando compreender o conhecimento da criação é crime? É a pior coisa ser iraniano hoje em dia. Somos a única nação que é prejudicada, bombardeada, boicotada porque compreendemos o conhecimento da criação, que é nuclear. Mas todos os outros podem fazer isso. Mas se você é iraniano, então é um crime. Da mesma forma, é crime para os iranianos ensinarem sobre o conhecimento dos campos do universo. Mas se você fosse americano, eles lhe dariam um prêmio Nobel e metade da América estaria aplaudindo você. Mas tudo isso tem uma razão. A luz do conhecimento da criação brilhará sobre o Irã, virá do Irã e já veio do Irã. Faça o que quiserem. Ainda assim vamos trazer a mudança. Podem inventar o que quiserem sobre isso. É, na verdade, a sua falta de compreensão e não a culpa do conhecimento da criação que está lá. Você coloca a cabeça debaixo do cobertor e depois diz que não há luz. Você decidiu fazer assim. Esse é o seu problema. Pergunto para o Sr. Cash. Se houver um plasma livre em um ambiente, ele terá três eixos, X, Y e Z. Bom, aqui não deu para entender muito bem a pergunta, né? Então, por favor, leia você mesmo a transcrição original para poder entender. Sr. Cash responde. É o mesmo que estava no gráfico hoje cedo. O polo norte é a alma do Criador porque tem uma energia mais alta e o polo sul é onde você absorve. O eixo Z é a alma da fisicalidade. Não há mais nada, se equilibra entre os dois. É o resultado da interação. Em um futuro próximo, mediremos a emoção e a doença do homem através dos campos do corpo e através disso entenderemos mais. Não temos escolha, pois estamos nos tornando um homem do espaço. Desenvolveremos tecnologias para entender o mundo das energias. A raça humana receberá ajuda de outras raças na criação. Teremos acesso a um conhecimento que nos levará a entender todo o processo da criação. Muito em breve seremos acompanhados por uma raça que trará ao homem um conhecimento que nem sequer imaginamos que exista. Isso mudará nossa dimensão de compreensão da criação. Eles trarão novas emoções ao homem. Isso virá com a elevação da alma do homem. É parte do que está prestes a acontecer. Mas não vai acontecer amanhã. Tem a ver apenas com a raça humana e esta parte do universo. Eles nos dizem que há um meteoro em nosso sistema solar vindo em nossa direção. Bem, há um pacote de energia a caminho do nosso universo que mudará a sua vibração. Sua energia será convertida na energia do nosso universo. Isso criará uma ondulação de campos que iluminará todo o universo. É outro processo. Os outros planetas também receberão os pacotes de energia de fora. Receberemos energia do processo que está acontecendo no Únicos. Isso nos trará outra iluminação. Esta é parcialmente a razão pela qual estamos ensinando a vocês agora, porque sabemos que está a caminho. Isso elevará todo o conhecimento da vida neste universo 2 a 3 degraus mais alto. Nem mesmo sentiremos quando nos atingir. De repente, entenderemos algo que não podíamos entender ontem. Os números 603 desse workshop somam 9 e na próxima semana somarão 10. Nunca se sabe o que pode acontecer. Por favor, nos apoiem comprando essas unidades, porque estamos aqui para fazer a mudança e nada pode nos impedir. Estamos fazendo tudo o possível para garantir que desta vez a mudança venha coletivamente para a humanidade e não apenas para alguns. Há alguns na comunidade alemã que estão criando dúvidas e caos. Eles foram colocados lá deliberadamente, especialmente no grupo alemão. Há algumas pessoas que trabalham para o outro lado e nós as conhecemos. Elas estão continuamente lá perturbando o grupo e trazendo dúvidas dentro da comunidade alemã. Pode ser difícil distinguir o que está acontecendo, então você tem que estar acima desse nível para entender e continuar aprendendo. Caso contrário, eles vão te derrubar. Ninguém pode impedir a mudança. Como eu disse a um buscador de conhecimento, este trem já saiu da estação e está a caminho. Nada mais pode pará-lo. Em breve, vocês entenderão o porquê. Aqui o Sr. Cash leu o desejo do Conselho Universal de levar a alma da sua eminência ao Ayatollah Khamenei do Irã para aceitar a venda dos materiais nucleares às nações e líderes como parte da tecnologia para o acesso à paz eterna no mundo. Ao compreender o trabalho, minha mensagem para vocês é que ninguém fez mais para trazer a paz e equilíbrio do que o Ayatollah Khamenei do Irã, porque ele entende o que os outros estão fazendo. Um dia eu explicarei como e a maneira como ele trabalha. Ele ajudou o Irã a chegar onde está hoje. Até o mês passado, antes da guerra, muitos iranianos acusavam o regime de roubo, mas agora entendemos que eles estavam secretamente construindo defesa para proteger o Irã, e isso deu certo. Nada foi desperdiçado, mas é claro que alguns podem ter roubado coisas. Mas a nação foi capaz de resistir aos ataques por causa dos preparativos. Tudo isso se deve à sabedoria da liderança e não ao acaso. Precisamos elevar as almas de pessoas como ele e outras que lutam pela paz. Os atuais líderes que trabalham por uma paz permanente são o Ayatollah Khamenei, o presidente de Burkina Faso, o presidente Xi da China e mais um ou dois. Essas pessoas arriscam suas vidas por muitos de vocês que não entendem. Porque aqueles que controlam a mídia nos cegaram para isso. É como vemos no grupo alemão. As pessoas são enviadas para cegá-los, distraindo vocês com outras coisas para impedir a mudança. As almas desses líderes estão aqui para trazer a mudança e eles precisam de muito apoio. Fim do índice rápido do Workshop 603.